Por dentro da lição começamos 2024 falando de um tema muito sério, liberdade. Mas não pense que a primeira lição deste ano vem para questionar o modo como você utiliza a sua liberdade. Muito além disso, a proposta deste trimestre é trazer à lembrança episódios do passado que profeticamente sabemos que se repetirão. Você já deve ter entendido que a abordagem desta lição tem que ver com a perigosa união político-religiosa, especialmente para a prática da fé. Mas, não para por aí. É inevitável que pensemos também em como as últimas eleições trouxeram a política para dentro da igreja numa proporção não imaginada. E olha que ainda nem estamos sob um sistema político-religioso de adesão mundial. Contudo, a polarização que a política trouxe ao mundo invadiu as igrejas de modo assustador, acendendo, portanto, um alerta. Não nos esqueçamos de que a política não vai trazer soluções definitivas a este mundo. Não nos esqueçamos de que quando a igreja se aproxima do Estado em busca de benefícios, o ônus certamente será maior do que o bônus. Acima de tudo, não nos esqueçamos de que, assim como Jesus foi julgado e levado à condenação por uma manipulação político-religiosa, da mesma forma. Muitos fiéis ao longo das eras foram condenados e mortos por motivos que iam contra um Estado teocrático, humano. Diante disso, em vez de brigarem em defesa de política, abram os olhos para que não sejam enganados por discursos que tentam misturar igreja e Estado. Um abraço da equipe Contexto.